Vê se cê dá um abraço na sua véia, esquece das mágoas. Antes de vê-la deitada, vegetando sobre um colchão d'água. 2 minutos na vida faz diferença. Um abraço mais 3 palavras vale mais que cê pensa. Bem que eu queria que as neuroses que eu tenho fosse só sair domingo com a minha mãe pra visitar minha avó. No fim foi com a avó que eu cresci. O que me faz gritar é saber que a minha mãe tá longe demais pra nós visitar. E seja lá onde for, me olhe por favor. Não posso tocar sua pele, mas eu sinto seu amor. É foda quando o sentimento se solta. Cê chora ao ver que já passou 10 anos e ela não volta. E cê reclama se a sua véia te mandar no mercado. Reclama se a cinta estrala mesmo se cê tá errado. Reclama se ela te abraça na frente dos aliados. Vai reclamar com Deus quando ela nem tiver do seu lado. Debruçado na janela, eu penso em você. Vejo o tempo ir passando. Eu sonho com você. Agora não é que eu sou fraco, é que eu tô me desmontando pra depois juntar cada caco. Não é fácil olhar pra cama e ver sua mãe chacoalhando, despertando um adulto num moleque de 7 anos. E eu fiz o que tava no meu alcance pra te salvar. Só que na hora que aconteceu eu não tava lá. Tenho medo de falhar, medo que chegue no fim e eu não tenha alcançado o que você esperava de mim. Eu não vou culpar Deus, o mundo é dos espertos. E lá no lugar dele eu tomei a te querer mais por perto. E tudo que absorvi, o que contigo aprendi, é o que me fez ser homem muito antes de MC. Cada sentada nas pernas me fez aprender que eu tinha que ser calejado e forte pra viver sem você. E eu te dedico aqui minha melhor poesia, composta pela alegria de ser o seu filho e pela agonia de ver meu pai que é meu herói chorando, meu irmão gritando, minha avó entrando em pânico e a dor aumentava. E cada vez que eu caí nessa vida, quando eu sofri nessa vida, chamei por ti nessa vida e não te encontrava. Mas hoje eu sei que eu não fiz nada sozinho. A cada passo, a cada respiração, cê tava dentro de mim. Um vira-lata sem dono e sem lar. Deixa minha cama arrumada, qualquer dia eu vou aí te visitar. Debruçado na janela, eu penso em você.